Luma 094, estamos no centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85, 2.545 graus, bom dia, bom trabalho, bom carnaval. Somente com voo. Muito obrigado. Chané 6200, após ITAP autorizar direto, servitor 366. Zoom 4082, mantém o perfil da chegada Mari até ITAP, após voo ser Vitor 366. Após ITAP, voo 366, 4082. Voo 1162, information Juliet, descending flight level 150. Voo 1162, my arrival descends flight level 060, KNH 1015. Juliet descends flight level 060, only my arrival. After Pavlov here will maintain present heading due to weather. Clear to avoid weather, go 1162. Okay, clear, go 1162. Sané 6200, desça para 3.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposto estabilizado. 3.500, final do RNAV. Procedimento RNAV da pista 1-0. Qualquer RNAV daqui. 3198, obrigado, Renato. 3198, complete final do procedimento, chame teu Salvador, frequência 118, decimal 95. 2198, 3198. O Sané 6200, desça para 2500 pés, já passa brisado. Direcionar-se para um táxi. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda 01, decolado azul 9, chama o controle Salvador no 208. Decolado Zona 9, Vestama 4 Salvador, muito grato. Sardinha 01. 1162, after to avoid weather, fly direct to Itap. Stop your deviation and direct to Itap, goal 1162, thank you. Zona 9, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 139. Pouso autorizado, pista 10, 3, zona 9. Ciente, mantém o ponto de espera 1-0. O 4082, autorizado descer para 3.500 pés. 3.500, 4082. Zero táxi, atenta, instrução, pistão da 7. Zero 9-1 na Lima, tem castelo na 0. Kilo meu Oscar, autorizado o táxi até a interseção da 7. Táxi 10 não interfere na sua aproximação. Libera a direita, chame solo. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, chama nada. 3, 1, 2. 9, 5. Azul 4082, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reporte estabilizado. 2.500, reporte estabilizado, 4082. Anima, tem cabeceiro no 7, reportando pronto. Enter. Decolagem, pistão na 0, vento na 0, 0 graus, 1, 4, 9. O 1162, after ETAP, flying direct to Serra Vitor 366. After ETAP, direct to Serra Vitor 366 for the RNAV, go 1162. São 3191, na decolada 24, chama o controle de Salvador no 208. 208, são 3191. Sereia 6200, autorizado pouso, pistando a 0, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso, 200. Decolagem via saída da El, submanter nível de voo 340. Via da El, sobe para nível 340, tá 3191. Estabilizou na final azul 4082. Azul 4082, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, muito boa, 4082. Vamos para o outro. Go 1162, descend 2500 feet, clear, air navel runway 10, pass step. Send in 2500 feet, and clear for the air navel approach runway 10. We call you established, goal 160. Aguardando autorização de pouso. Aguardando, passo 082. Kilo Romeo 11, autorizado a decolagem. 7, vento 090 graus, 129. Kilo Romeo Alfa, autorizado a decolagem, pista no 7. Copiou a torre? T00, solos 26, libera a direita, chame solo, 1211. Né, 6200, solo aos 26, libera a direita, chame solo, 1211. 1211, 6200. Romeu Oscar, decolado aos 26, chame controle de Salvador, 1208. 08, Jean 01, confio posição. Capitão Kilo Romeo Oscar, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, direto do destino. Esteja atento ao Guardião 01, mantendo o litoral sul, o APA CA 50. 1.500 pés, é isso? Negativo. Guardião 01, esteja atento a um Bravo November 2 Papá, decolou de Salvador com destino Serra Delta Lima Oscar. Oi, Peba, Serra Delta Lima Oscar. Pelo Romeu Oscar, tráfego informado, mantendo 200 pés. Autorizaria 2500 direto do destino? Autorizar 2500 direto do destino. Papatanquilo Romeu. Muito obrigado, 2500 direto do destino. 1162 is established on the air network 10. 1162, complete final, Salvador Tower 118.95. 8895, go 1162. Sané 9400, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Ajuste no 095. We go 1162, is on final runway 10. Go 162, QNH 105,

4207, a Lima tem carteira no zero. Zero, 162, on the ground, 33, right turn, contact the ground, 121, decimal 1. Right on, next taxiway, ground 121, decimal 9, 162. Autorizado a decolagem no zero, vento uma centena com 13. Decolagem no zero, aqui pode ser. Tower Go 1162, confirm the ground frequency, please. 121, decimal 1. 121, decimal 1, thank you. Então 3436, autorizado direto e CAP. Controle. O 01, confirma o tempo total de voo. Juntos. Tem frequência de pré coordenação. A Azul 407, decola 235, seu controle Salvador, 208. 208, Azul 4207, obrigado. Perdoando, desvio de informação. Confirma o controle. Pro 4207, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída da EL, submanter nível de voo 340. 340 via Azul 4207. É 9400, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAS da pista 90, responsabilizado. Estacionamento 9400, desce 2500 pés, estado 90 no 5, autorizado do sistema RNAS para 190, 5, encontrar estabilizado. Estacionamento 9400, confirma velocidade indicada. Estacionamento 9400, indicada 2439. Então 3436, confirma velocidade indicada. 3436-2509. Gente, reduza para 2309, então 3436. Confirma a velocidade? 2309. Então, 3436, após ETAP, foi ser a Vitor 366. Desça para 3500 pés, ajuste na 0 no 5. Na 0 no 5, 3500, após ETAP, ser a Vitor 366, 3436. O 9954 reduza para 2309, autorizado descer até o nível de voo 050. Para 050, 230 reduzindo, voo 9954. Abatão Kilo Romeo Oscar. 27 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para autocoordenação. Canal 6356, via chegada a mar e desça até o nível de voo 060. Ajuste na 095. Via mar até o 050. Autorizado a descer e manter nível de voo 060. Autorizado direto e tape ao Canal 6356. Tape 954, tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 11 milhas, com 236 de ground speed em redução, é bus 319. Mídias, gol 9954. 29954. Pode descer para 2.500, prestar presença? 3436, autorizado descer para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pistola 0, reporte estabilizado. Tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 9.8 milhas, com 178 de ground speed em redução, Airbus 320. Ok, senhor, prestar presença. Sané 9400, estabilizado na RNAV da 10, visual. Sané 9400, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, 118, decimal 95, Sané 9400. Ou 9954, reduza para 2009. 2009, ou 9954. Na RNAV da 10, visual com a pista. 9400, ajuste no 095. Autorizado, pouso, pistão no zero. Considere, continue a aproximação, aguardando pista livre. Funcionar 9400, está ajustado no 095, aguardando a informação de pista livre. Sou 9954, após estar autorizado, o Serra Vitor 366. Estar-se, Serra Vitor 366, 9954. Azul 4207, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35. Alterna 125 decimal 1. 235 954, desça para 3.500 pés. Tráfego que o precede na aproximação agora com 190 de ground speed em redução a 9.8 milhas. 6356, autorizado e mantém 4 mil pés. Canal 6356. desça para 4 mil pés. 4-2. Bom dia, Dono 962, bom dia. Via chegada mar e desça para o nível de voo 050. Ajuste no 095. 050, ajuste para o 368. Autorizado inicialmente TAP, gol no 962. Autoriza o procedimento do gol 994. Autorizado, final do procedimento RNAV da pista 90, reposta avisada, desça para 2500 pés. Gol 9954. 54, camarim. São 3436, estabilizado? Afirmativo, 3436. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, boa. Na 6356, autorizado direto do Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, Torre Salvador, boa, 13436, uma milha e meia do Serra Vitor 372, baixa trabalho. São 3436, ajuste no 095, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. 095, guardando. Salve 441, condições de alinhar e decolar sem parar, são 5 autorizados. Afirmo, 441. Ari mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras. Ari mantém cabeceira. Xané 9400, solo 46, libera a direita, chame solo 1211. Vai liberar a direita, solo, coisinho, decimal 1, Xané 9400. É 9441, o vento 100 graus, 149, autorizado a decolagem, pista 10. São 3436, autorizado curto, pistão 0, vento 100 graus, 139. Esposo, pistão 0, 3436. Rio Presente na aproximação, 5.9 milhas, com 1-1 meia de grau de cima. Deixa o tráfego agora, chama a torre, pressão, desligar a conta. Informação, qual tipo de aeronave é na nossa frente? Tem controle? Que tipo de aeronave está na frente do Gol, por favor? É a Force 319. Ah, tá ok, obrigado. Bom dia, controle, Xané 9441. O Xané 9441, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, submontanha nível de voo 380. Via Arbo 1, autorizado 380, Xané 9441. 94. Salvador, o 556 pode ficar na anexo. Mas enquanto esperam a zero. Ok, 6356. O Xané 6356, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposta avisada. 2.500, tomara estabilizado, 6356. 3436, solo 50, libera a direita, chame solo, 12111. Boa 9954, autorizado pouso, pressão no zero, vento no 00 graus, 139. Livre pouso, gol 9954, está 10. No 556, após o pouso do banho da companhia ali, mantém cabeceira no zero. Só 09 da companhia ali, mantém no zero, gol 556. Bomba. São 32 e 96, bom dia, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 015. 1015, autorizado direto Serra Vista 366, São 32 e 96. Maravilha, muito obrigado, Serra Vista 366, São 32 e 96. Bono 962, autorizado direto, Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés. Aprovado 366, 4 mil, muito grato, 962. No 556, o vento 090 graus, 129, autorizado decolagem, pista da zero. Ele decolagem, 10, bom, 556. Na 556, na cola 53, chama o controle de Salvador, 1208. 208, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol 556, decolou, está cruzando meu pé. Bono 556, bom dia, contato radar na decolagem via saída da El, suba e mantenha nível de voo 360. Da El 360, 556, agora. Nada aí, nave visual 6356. Sané 6356, com teste final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Obrigado. Bom pouso. Bono 962, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista no zero, reposta brisado. Ajuste no zero no 5. 2.500, 1.015, reposta brisado, com 962. 10, 090 graus, 149. Viu e pouso no zero com 1.015, ou janela. Afirmativo. 3156, voa Dael. Autorizado Leda, voa 9556. Beleza, obrigado. Buxané 9441, chame o Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 128.6.0, Buxané 9441, boa. Um voo. Muito obrigado. Oi, Salvador. Bom dia, Gol no 190, Ponto Caradão no 0, tá pronto. Sete nove zero, mantém posto espera no zero. Vai, estabilizado, Reinaldo, em 962. Plano 962, complexo final do procedimento, chame Torre Salvador. Frequência 118.95. 295, graças, até mais. Um pouso. Zero. 790, Lima tem cabeceiro no zero. Lima tem a mesma. 6356, solo 58, zero à direita, solo 1211. 1211? 1211. Olha. Salvador, bom dia, Gol 962, estabilizado em nave 10. A pista 90, repasse estabilizado. Autorizado, Arnave da 90, final, descendo 2.500, chama estabilizado, 3.2 no meio, tanto. Autorizado, decolagem, pista 90, vento 090 graus, 159. 3 decolagem, 90, gol, 1790. João 962, o vento 090 graus, 149, autorizado pouso, pistão 0. Ele pouso no 0, gol 962. 1790, decolada 1400, chame contou em Salvador, 1208. 208, bônus 798, 90. Décima 1. Contou em Salvador, gol 1790. Gol 1790, contato radar na decolagem, se for via sair da Puca para nível 370. Puca 370, gol 1790. Vou no 556, copiou o controle? Vou no 556, controle? Nove meia dois, solo 02, libera a direita, chame solo, 1211. Final, desloco o campo, até 3, 2, 1. 3, 2, 1, complete destinação RNAV, chame torre na frequência 1118, decimal 95. Salvador, boa tarde, Delta 374, atmosfera da 10, pronto. 745, mantém atmosfera 10. Mantém atmosfera da 10, Delta 374. Oi, bom dia, 3216. 3216, justo 015, autorizado pouso, pistão 10, vento 00 graus, 139. Livre pouso, 10, 3, 2 no 19790, chama Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 25.45, gol 1790, continua. Pousando, pode manter o seu 3745? Afirma, 3745. Pousando, pousando, autorizado, ele é manter na 10, 3745. No meio, sala 09, libera a direita, chame solo, 1211. 2111, ok. Tá 3745, autorizado a colagem, piscina 0, vento 1900 graus, 159. Autorizado, decolagem da 3745, piscina 0. 745, decolador 10, sem controle, 1208. 1208, Salvador, Bom Dia, 3745. 3745, contato radar na decolagem, subovia Estrela da El para nível 360. Melovia para o 360, 3745.